Jesus! Pra pa pa pa! Aham! Eric Pitch! Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me para esse grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Pode a noite escura ser, não serve Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face dourada de Jesus rei, com a greia amada, no céu estarei. Salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus rei, com a greia amada, no céu estarei. A face adorada de Jesus rei, com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar?